queria ser parte disso. Hoje eu tenho uma parte nisso. Vê quem me deve e abate isso. Elevando o nível, propriedade no que eu falo, ou seja, eu sou dono disso. Lotando casas, contratante enriquecendo. Brevemente só canto nos meus próprios eventos. Se não for assim, me sou afago. Lugar de ser, foda-se, me paga. Vai ser foda-se, eu me pago. Eu só uso as marcas que me banca. Se não for isso, a jupa é toda preta ou toda branca. Eles acham que eu compro ouro pra ostentar. Mano, eu não confio em banco. O sábio disse, comprar ouro é uma das formas de guardar. Ao mesmo tempo brilhando, hey, alguns querem continuar estrela sozinho. O universo dividimos, não economizamos, que é infinito. Pobre não deve vender droga pra pobre, mas todos temos que comer, garçom, me vê um prato de morte. Hey, gueto não deve vender droga pra gueto. Burguesia perde a linha e nós dominando tá perto. Guarde dinheiro, aquele centavo do troco. Passa no teste do muito, quem mantém a fé com pouco. Hey, não faça nenhum trabalho, cê faz me rir. Cansamos dessa merda de deixar rico mais rico. Eu não gasto, eu invisto, eu reparto, eu conquisto. Consumir de nós, a grana volta, é assim que funciona. Pego a visão, por isso eu compro artes do Apu e rimo em beats do Jonas. Não fale mal do dinheiro, ele tem sentimento. E pra andar junto, mal falado, irmão, tem que ser muito falso. Cada macaco no seu galho, a selva, o jogo. Que os amigos da onça sejam os peixes no bolso. Dinheiro pra nós não é luxo, dinheiro pra nós é proteção. O meu ser não vão encontrar, não vão encostar nem subindo de caveirão, não. Dinheiro pra nós não é luxo, dinheiro pra nós é proteção. O meu ser não vão encontrar, não vão encostar nem subindo de caveirão, não. Irmão, valorize o passe, o papo, finge que é rico e se vende barato. Vive com joia e relógio falso. Isso vai dos últimos aos primeiros. Não liguem se te chamarem de vendido, se o produto é verdadeiro. Quem conquistou o espaço não pode pensar que só um corpo pode ocupar o espaço. E que fique lembrado, temos que ter produtos pra existir mercado. E o que seria Coca-Cola sem Pepsi? Keno sem Tech Beats, brincadeiras à parte. Olha Adidas e Nike, pra enxergarmos além de Messi Ronaldo. Temos D2 Brau, Bill, Ed Rock e Gustavo. Temos que ter opção, o trânsito para se todos vão na mesma direção. Então MC eleve o nível, não podemos ser legal, normal. Temos que ser incríveis, se prepare como quem vai jogar bola. Como se fosse na Indola. Sempre comparamos com futebol ou droga. Foi o que vimos, de onde viemos, essa foi nossa escola. Assim como as mariposas circulam a luz, vamos fazer o din circular entre nós mesmo. Assim como as moscas circulam a merda, vamos fazer o din circular entre nós mesmo. Mudamos jeito de atrair dinheiro, pra não me trair e os sujeitos me mudarem pelo dinheiro. Mudamos jeito de atrair dinheiro, pra não me trair e os sujeitos me mudarem pelo dinheiro. Hey, dinheiro pra nós não é luxo, dinheiro pra nós é proteção. O meu ser não vão encontrar, não vão encostar nem subindo de caveirão, não. Dinheiro pra nós não é luxo, dinheiro pra nós é proteção. O meu ser não vão encontrar, não vão encostar nem subindo de caveirão, não.